quero Kerouac aqui, que ele caia de uma cachoeira num caiaque, com cheiro de caiaque. Ou que escava quintais que tem tesouros, ou com uma tesoura que corta tecidos mais grossos que couro de atabaque. Eu quero Kerouac aqui, no karaokê, cara a cara, de calça caque, mas sem coque. Super herói bêbado, estilo Hancock, causando mais espanto que Hitchcock. Eu quero Kerouac aqui, quebrando crenças e tabus, com uma tábua de esmeraldas, chocando quem come uma tábua de frios cruz, com retratos nus das verdades e mentiras que nos seduzem, hein? Por que Kerouac? Porque ele era zen e não era 100% um perfeito zé ninguém, que pegou muita gente pela mão da imaginação e levou além, e levou além. Parece com alguém que eu conheço, tipo eu me olhando no espelho da criatividade. Ele não era criatividade, mas escrevia como quem via palavras no ar da eternidade. Caneta, caneta, eu quero Kerouac aqui. Deixa de ser careta, caceta. Como influência de Big Daddy Kane era James Joplin. Só porque eu falo de Kerouac, vou me transformar num goblin. E eu nem sou tão fã assim, eu reconheço o seu legado. Mas fiz isso porque do nada, Kerouac soou muito sonoro, tá ligado? Caneta, caneta, eu quero Kerouac aqui. Deixa de ser careta, buceta.